atira pedras que eu não tô nem aí. Podem até xingar que somente vou seguir. Meu destino é ser livre, meu caminho. Fazer fofocas, mentiras sobre mim. Sigo a luz da verdade, nunca vou me calar.